Flamengo. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Bandeirante! Podcast que combina boleiros e sacanagem, é isso? Cara, eu recomendaria boleiros e piadagem, acho que tá mais adequado. Que isso, cara? Não, cara, esse aqui é o podcast de todos os times, você tá tentando segmentar. Não, mas isso é pra depois, cara. A gente vai chegar nesse assunto. Chegaremos lá. Mas olha só, galera, vocês que estão meio perdidos aí, que provavelmente fazem parte da nossa família, que estão com vergonha da gente agora, porque estão ouvindo esse podcast. Sim, isso é um podcast, pra quem não conhece, tá completamente errado, né? Porque caiu aqui, eu não sei como. Mas, assim, esse caiu é pênalti pro Vasco, hein? Opa, era Eurico. Fala com o tio Eurico que ele resolve. Mas, galera, como vocês puderam notar, esse é um podcast de futebol, né? A gente tá aqui, não entende nada, né? Mas viemos aqui pra dar pitaco, pra falar mal dos outros e principalmente pra nos zoarmos, né? Essa acho que exatamente é a intenção principal, né? Então a gente vai tentar combinar isso aí pra animar vocês, seja alegremente ou sexualmente. Isso aí a gente resolve em algum momento, talvez quando estiver falando de alguns times específicos. É, mas vocês, não sei se me conhecem, devem estar meio bolados, né? Porque eu devo estar devendo alguma grana pra vocês, alguma coisa do tipo. Eu sou o Pombo, eu já participei de um outro podcast aí que falhou. Acabou, travou. Mas aí, agora eu tô aqui gravando sobre futebol com dois grandes amigos. O primeiro deles é um animal quase em extinção, Chacal. Esse aqui é o Chacal, eu sou volante aposentado e a minha especialidade é a marcação sarrada. Que isso, cara? É sarrada ou é botada essa sua marcação aí, cara? A marcação é sarrada, cara, por trás. É muito difícil pra mim, cara, mas é futebol, a gente nunca... Ui. E junto, que nós dois aqui, dois animais, tem um grande craque no futebol mundial, só que não, nosso amigo Robinho. Aqui é o Robinho e nada de pedalada é hoje, hein? Opa, se você pedalar aqui no Rio de Janeiro, você corre o risco de levar uma facada, cara. Cuidado, hein? Caralho, já começou a primeira piada pesada e inconveniente do podcast, já rolou já. Tá bom, né, cara? Então, agora já culpados e perseguidos por uma parte da sociedade, acho que a gente já pode começar a gravar, né? Tema de hoje, tema super especial, também nem tanto, né? Acho que exagerei. Mas já vamos falar do que dá ânimo, né? Do que dá razão ao futebol. No final das contas, acaba sendo a zoeira, né? A zoeira, o poder da zoeira é o que anima, é o que faz com que o futebol seja o que ele é. Afinal, qual é a graça, né, de ver seu time ganhando se você não pode zoar seu adversário, se você não pode taxar ele de alguma coisa? Então nós vamos falar exatamente aí dos principais times do Brasil, quais são as características de seus torcedores. Talvez não sejam bem as características, mas é mais engraçado que pareça ser, né? E nós vamos explorar um pouquinho esse assunto pra ver se a gente consegue fazer pelo menos uma risada sair do rosto dos senhores. Isso aí. Eu acho que não tem outra forma de começar isso senão falando dos reis da roubalheira, dos reis da sacanagem. Eurico Miranda? Não. Segundo o Cajuru, eu viro se manda, né, cara? É o rei, o Cajuru, cara. A gente tem que pegar um episódio só pra falar dele. O Cajuru assumiu uma vez que ele falou que ele sabe que ele não é viado, porque uma vez ele foi dar a bunda e não gostou. Então... Cara, ele falou isso no programa, cara. Pô, tem alguns amigos nossos que tentaram fazer isso também, né, cara? Tentaram a primeira, viram que não gostaram, mas eles resolveram tentar a segunda, a terceira, a quarta. Estão tentando até agora, né, cara? Tentando até agora, maluco. eu escolhi dois deles e tô gravando com eles agora. Não, mentira, é mesmo, então. Cara. É, eu não sabia que tinha mais gente na gravação. Eu também não, cara. Tá gravando outra chamada aí por fora. Pô, vocês que estão por fora, cara. Eu tô por dentro. Sacanagem! Rapaz, complicado isso aí, hein, cara. Mas aí, eu não falo nada não, mas uma hora vai ser a vez dos outros, né, cara? Você tem que tomar cuidado com a fama. Rodízio, né? Rodízio, cara. É. Cara, a gente tá falando de viadagem, né? E a gente vai falar do time do Ronaldo, né, cara? O cara que com meu traveco aí. Então eu acho que no final das contas acaba tendo tudo a ver, né? Pois é, cara. Que time é esse, cara? Flamengo? Acho que não, hein? Acho que não. Então, bateu na trave aí, né? Bateu na trave. Travesti. Travecão. Cara, o Ronaldo, ele é flamenguista e foi jogar no Corinthians, né? Então, que é o Flamengo que... de São Paulo, né? Que pra mim é a mesma coisa, cara. Pra mim, Flamengo e Corinthians só muda a cor, entendeu? É, cara, a cor e o tamanho da torcida, né, cara? Porque por mais que o Corinthians goste de dizer que é a maior torcida do Brasil, todas as pesquisas apontam o contrário. Eu não vou nem levantar muito esse assunto, não, porque acho que fato a gente não discute. Mas se a gente pensar, assim, se a gente pensar na torcida do Corinthians e for falar as primeiras coisas que vem à nossa mente, se a gente começar a falar alto, o carioca vai achar que a gente tá falando da torcida do Flamengo, entendeu? Ah, entendi. Se o cara sente falta da carteira, ele também vai achar que você tá falando do Flamengo. Com certeza. Tá certo, cara, assim, eu sou vascaíno, né, assim, e vou ser muito zoado ainda nesse programa por isso, e provavelmente nesse programa sim, né, se de fato a minha mãe gostar e der certo o programa, né, mas eu vou ser muito zoado, mas eu sei que eu sou zoado porque aqui eu tô no Brasil, né, cara, é a lei da porra toda, meu apelido é Pombo e tem aquela piada, né, que o Pombo é que nem flamenguista, que ele vai jogar, aliás, discutir com o flamenguista é que nem jogar xadrez com pombo, né? Que ele pula em cima das peças, desarruma a porra toda e caga na tua cabeça. É por aí, flamenguista, cara. Porra aí, cara. Flamenguista rouba você. Se você tentar falar pra ele que roubou, ele vai falar mimimi, mimimi, vai sair gritando, vai roubar tua carteira, vai cagar na tua cabeça, vai estuprar tua mãe e acabou, cara. É isso. Pô, aí. Não. Mãe é sagrada, cara. Flamenguista não vai mexer com a sua mãe, não. Mas o resto das coisas assim, a gente pode até admitir um pouquinho, né? Pra quem não sabe, eu sou flamenguista e, pô, infelizmente eu não vou ter a menor envergadura moral pra poder refutar os argumentos dos meus colegas aqui que vão falar mal sobre o meu time. Pois é, mas deixa eu entender uma coisa aqui. Dá pra falar mal do Flamengo? Porque segundo os torcedores do Flamengo, o Flamengo é o melhor time do mundo, cara. Não importa se ele tiver brigando pra não cair, pra não ser rebaixado, ou se ele tiver ali no meiuca da tabela, o Flamengo é sempre melhor que os outros times, né? Como é que a gente explica isso? Isso também é uma parte de convencimento do torcedor do flamenguista, ou isso é... Eu não sei como é que é, cara. Nada é discutível pro torcedor flamenguista. Como é que funciona isso? Me explica isso aí, flamenguista. Cara, o torcedor do Flamengo não admite que se fale mal do time dele. Isso é normal. Você pode falar mal do flamenguista, você não pode falar mal do Flamengo. E realmente, cara, o Flamengo é o melhor time do mundo. Ele só tá numa fase ruim que tá durando muito tempo, entendeu? Entendi. Deve ser aquela terceira fase ali que não liga porque falta luz no Flamengo. Então essa fase aí é foda mesmo. Pois é, cara. No Flamengo falta luz, no Vasco falta água. É tipo... Mas aí, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm ideia de por que a torcida do Flamengo tem essa fama? Alguém consegue dar um chute aí? Não tô dizendo, eu não tenho a resposta. Meu nome é Robinho, mas eu não consigo chutar mais não, cara. A minha suspeita, cara, do Flamengo ter essa fama ruim e torcedor ser bandido e coisa do tipo, é porque a gente acaba vendo muita notícia, né, de assalto, muita notícia de crimes cometidos, etc, e de apreensões, e a gente acaba vendo muitos dos bandidos com camisas do Flamengo. Os caras sendo presos, sendo arrastados, tipo, muitas reportagens em cadeia, a gente vê esses caras com camisa do Flamengo e as pessoas acabam querendo rotular o torcedor flamenguista de bandido. Isso acontece com o Corinthians também, né? É o mesmo princípio, pelo menos é a visão que eu tenho. Uhum. E o que acontece? Isso é triste, cara, porque na verdade, o flamenguista, ele tá em todas as classes sociais. Só que como é um time de massa, é um time, tipo, que atinge a todo mundo, é muito comum que você veja nas classes mais populares, que é a maior parte da população do nosso país, uma pessoa vestida com a camisa do Flamengo. Entendeu? Então, pô, o fato do cara ser criminoso não tira dele o direito de ser... de torcer pra um grande time. Não tira dele o direito de ser feliz, cara. De torcer pra um clube que vai vai dar tantas alegrias pra ele, entendeu? Que vai trazer. Embora seja difícil ser feliz com o Flamengo, hein? Pô, cara, eu digo, eu posso dizer, cara, eu sou flamenguista, eu sou feliz, cara. Entendeu? A última vez que eu fui preso, eu comemorei o título, cara, na cadeia. E foi ótimo, foi um dos poucos momentos de felicidade que eu tive lá. Entendeu? Eu nunca tive tanto flamenguista junto, né, cara? Pois é, cara. Pô, nem no Maracanã, cara. Maracanã não, cara. Nem no Maracanã. Mas, pô, essa parada que eu falei é muito verdade, assim. Depois de um tempo eu passei a começar a reparar nos vídeos, assim, que você posta no YouTube, de entrevista e etc. E sempre tem alguém com a camisa do Flamengo, cara. Outro dia eu percebi que o King Size do Rio de Janeiro dá aquela entrevista com a camisa do Flamengo. Vocês conhecem o King Size, né? Eu sou o Alexandre dos Santos Lima. A máfia chinesa teve a capacidade de escalar a minha existência para estrupar a mãe da minha filha e fazendo disso um motivo de zoação constante na minha vida. Sendo que essa finalidade foi para que eu sumisse do Rio de Janeiro e não fizesse a descoberta de ser o King Size. O King Size, os King Size são os reis maiores que existem no planeta. Eu sou Alexandre dos Santos Lima, King Size do Rio de Janeiro. Ele é King Size, cara. Dentro de muito pouco tempo. Exatamente. Come não, cara? Eu não como, cara. Você come, cara? Não, eu também não, cara. Mas assim, parei. Eu vi que esse cara tava com a camisa do Flamengo e eu perdi qualquer esperança. Porque assim, só que é um time tão democrático que até os malucos, cara, podem ser flamenguistas, entendeu? Tipo, no caso dos vascaínos, por exemplo, a gente sabe que o cara tem que ser maluco pra ser vascaíno. Mas o Flamengo, ele aceita até esse cara, entendeu? Até o cara que é maluco, até o cara que é meio zoado das ideias, entendeu? Cara, a gente é uma grande família, cara. É por isso que todo mundo acaba enxergando o flamenguista em todo lugar, sacou? Então o flamenguista aceita tudo, é isso que tá falando. Na verdade, não. A família Flamengo aceita os torcedores de qualquer tipo de classe social, de qualquer raça e etc. Agora, aceita tudo, tipo, é complicado, né, cara? Achei meio defensivo, hein? Quem aceita tudo é a torcida de outro clube grande do Rio de Janeiro. A gente vai chegar nele daqui a pouco, né? Mas, gente, olha só, eu acho que você falou beleza. A galera, acaba ali por engano, assaltando os outros com a camisa do Flamengo. Tipo, 90% dos casos. Mas assim, cara, eu acho que é o contrário. Eu acho que o cara, ele bota a camisa do Flamengo exatamente pra não ser assaltado, entendeu? Não, rola essa parada aí. Eu devo dizer o contrário, hein? Eu trabalhei com um cara que é torcedor flamenguista, foi pro estádio com a camisa e roubaram a camisa dele. Eu acho que o cara que roubou a camisa dele queria usar a camisa pra assaltar, hein? Cara, é o uniforme da assaltante, né, cara? Por isso que tem primeira e segunda camisa. Se o cara for assaltar, tipo, de dia, ele usa a camisa branca. Se ele for assaltar de noite, ele usa preto e vermelho, entendeu? Se ele quiser fazer um assalto à casa de alguém, ele usa aquela camisa preta comemorativa, que é mais stealth, sacou? Flamenguista ninja, né? Flamenguista ninja, pô. Assim, a questão toda, né, que se fala, a torcida do Flamengo é gigantesca, a torcida do Flamengo é enorme, é a maior do mundo, a torcida do Flamengo, pô, dá pra você ver a torcida do Flamengo de marcha e tal. A galera trabalha nesse sentido. Mas assim, eu acho que, beleza, a torcida do Flamengo é grande pra caralho. Eu, sinceramente, não sei dizer qual que é a maior do Flamengo ou do Corinthians, porque eu também não sei qual é a métrica que eles usam, entendeu? Mas uma coisa eu sei. Cara, essa porra dessa pesquisa de time aí, de preferência, porra, não poderia ser feito da forma como é, né? Eu acho que tinha que ser, no mínimo, um questionário. Porque o pessoal é mole, né? Pergunta lá, pô, qual é teu time? Ah, sei lá, Flamengo. É o time que ele ouviu falar nas últimas meia hora na TV, ele ouviu falar 42 vezes, entendeu? Então, porra, é óbvio que se alguém virar e perguntar pra você rápido qual é teu time e você não tem time, você vai falar que é Flamengo, entendeu? Agora, a maioria desses torcedores aí começam falando também que o goleiro do Flamengo é o Bruno, entendeu? Você tem que ter, tipo assim, o mínimo de proximidade do teu time pra você se dizer torcedor. Pois é, cara, assim, tem muito torcedor do Flamengo que é não praticante, né? Isso aí é verdade mesmo. Sim, tem muitos que não são flamenguistas porque é a primeira coisa que vem na minha cabeça ali, entendeu? E é fácil o Flamengo ser a primeira coisa que vem na cabeça dele, até porque ninguém esquece nenhum assalto, né? Pois é, exatamente. Falar de Flamengo sem falar de Corinthians é quase que inevitável, né? Como eu falei, só muda a cor do uniforme e o sotaque também, né? E esse lance do sotaque é simples da gente resolver, né? As grandes redes de televisão do país já mostraram pra gente que o sotaque certo é o sotaque carioca, né, cara? Pô, isso é verdade, cara. Todo jornal, toda novela, os caras estão sempre falando com o sotaque do Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, tipo, as maiores redes de televisão do país, ou a maior, tem seu clube favorito, o Corinthians, né, cara? Na verdade, o Corinthians... Na verdade, o Corinthians é o segundo clube favorito, né? O favorito é o Flamengo, né? Pô, mas aí segundo você já tá roubando o lugar do Vasco, né, cara? Não, cara. Cara, nada a ver isso aí que tu falou, cara. Na moral, nada a ver, nada a ver. Vou tirar na edição. Cara, no, assim, o Corinthians também é queridinho, mas assim, o Corinthians é mais queridinho da Band, né, do mano, como é que é o nome do cara, daquele merda? O Neto. Caralho, mas, e quem conseguiu passagem? O Neto é um merda, cara, na moral. Cara, a melhor coisa do Neto é ele achar que ele acertaria todas as faltas. Qualquer falta em um jogo que o Neto transmite, quando o maluco erra, ele diz que teria acertado. Assim, ele era um grande cobrador de falta, cara, não dá pra negar isso, era impressionante, era incrível. Mas ele errava, cara, todo mundo erra. É impossível o cara ficar dizendo que acertava tudo ali, como ele diz, cara. Eu fico, cara, eu não aguento ver a transmissão desse cara. Se fosse na minha época, eu acertava essa bola aí. É, ele acertava tanto quanto a sua avó também acertaria aqueles gols que o atacante do Flamengo perde, né, cara? Pô, cara, não fala nisso não. O Flamengo sofre muito com atacantes que perdem gol na cara do gol, cara, debaixo da trave. Pô, ah, é mesmo? Que cara. Diga, cara. Ah, mas fala sério, cara. Pra cada gol que o David perdeu, bateram 15 bolas naquela porra daquele. Como é que é o nome daquela porra? Da Hernani. Como é que é? Qual é o apelido dele, cara? Então, o Brocador, cara. Né? Brocador é um jogador sensacional. O Brocador é o melhor, pior jogador do mundo, sacou? Ele é o pior, melhor. Não, ele é o melhor, pior. Porque tem uma porrada de jogador. Assim, ele é o melhor jogador ruim do mundo, na verdade. Porque tem os jogadores, cara, que são, tipo, muito fracos. Que não conseguem dominar uma bola. Que não conseguem raciocinar. Que não conseguem pensar. O cara, tipo, recebe uma bola e não sabe o que fazer com ela se ele dominar. Ele também não consegue dominar uma bola, né? Por isso que ele sempre chuta de primeira, né? Cara. Eu achava muito engraçado quando os caras da Globo diziam: Hernani só precisou de um toque para concluir pro gol e abrir o placar pro Flamengo. Só precisou de um toque, não, meu irmão. Ele só podia dar um toque. Porque se ele dominasse, cara, ele perdia a jogada, entendeu? Quando ele ia pra lá, que a gente tá tentando falar de Corinthians, né, cara? A gente tenta falar de Corinthians, só fala do Flamengo, pra tu ver como é que o Corinthians é ofuscado pelo Flamengo, né? Com exceção do Neto, aí tenta fazer uma força contrária, mas não consegue. Diga-se a de passagem. A gente tá falando do Corinthians e tá falando de São Paulo desde o início, né? É verdade. O Flamengo e Corinthians, eles são times que são muito próximos, por mais que a gente queira diferenciar e etc. Cara, os dois times fazem muito intercâmbio de jogador, por exemplo. É um tal de Elias sair do Corinthians e ir pro Flamengo, Christian saiu do Corinthians e foi pro Flamengo, Renato Augusto, que saiu do Flamengo, foi pro Corinthians, Wagner Love, Emerson Sheik. Os caras ficam trocando de clube, assim, tipo, se o cara jogou no Flamengo, ele vai jogar no Corinthians, se ele jogou no Corinthians, ele vai jogar no Flamengo um dia, entendeu? É um intercâmbio muito grande, por mais que não seja planejado essa parada. São clubes que são muito parecidos em muitos aspectos. É tipo transferência de presídio, né, cara? Tu sai de um, vai pro outro aí e tal. Rola muito disso, cara. Tem Bangu 2. Eu tinha pensado exatamente nessa analogia, mas eu não quis usar pra não me complicar ainda mais, cara. Até porque você tá procurado, né, cara? Não, eu já cumpri minha pena, cara. Tô de boa. Já cumpriu? Tá, agora eu sou reintegrado à sociedade. É, a verdade é que tanto o Corinthians quanto o Flamengo são os times das tretas, né, cara? Dos esquemas, né, das paradas. Isso aí ninguém tem como negar. Inclusive, eu acho que num jogo entre Corinthians e Flamengo, a possibilidade do juiz explodir sem saber pra que lado ele rouba, ou se rouba pros dois lados ao mesmo tempo, é muito grande, cara. É, eu acho que nesses casos depende da fase, né? O time que tiver com mais dinheiro na época é o que vai levar um pouquinho de vantagem. É, exatamente. Pô, cara, estou dando mole, cara. Não é assim não, cara. O critério, se for no Rio, rouba pro Flamengo, se for em São Paulo, rouba pro Corinthians, cara. A regra é clara, pô. É, eu achava que a regra era sempre, na dúvida, pita a favor do Flamengo. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, torcedor do Corinthians, todos eles usam aquela porra daquele gorro e tem cara de maluco, psicopata, assim, tá ligado? São os hooligans brasileiros, são os torcedores do Corinthians, mano. Do Corinthians, mano. Chega de falar de ladrão, vamos começar a falar da viadade. Demorou, cara, né, cara? A gente vai começar a falar disso ainda. Vocês não viram nada. Ui. Opa, quem não viu nada aqui? Você não viu nada porque tava de costas? Opa! Não, vamos deixar essa parte de costas aí pras bichonas, né, cara? Tanto do Rio quanto de São Paulo, porque se a gente tem um panorama, né, se a gente tem uma comparação entre Flamengo e Corinthians, a gente tem outra comparação aqui no Rio, bem mais delicada, né? Tanto quanto feminina, tanto quanto, né? O que mais eu posso dizer, cara? De Fluminense e São Paulo. A gente pode dizer que é florida, perfumada, né? Você pode procurar os adjetivos que você quiser. Pois é, cara, são duas torcidas amigas, né, cara? Ai, amiga. Muito amigas, cara. Amigas e rivais. Amigas e rivais. Caralho, Fluminense e São Paulo, cara. Cara, eu acho que não tem dois times mais parecidos. Nem Flamengo e Corinthians são mais parecidos que Flamengo e São Paulo, cara. Por que acontece? Os dois têm exatamente a mesma fama, cara. Os dois times, eles... Assim, o Fluminense, por exemplo, tem as celebridades, né? Completamente homossexuais aí. Tipo, o Jorge Lafon, que era líder da torcida tricolor, né? Ele ia lá pra ver os treinos e tudo nas Laranjeiras, né? Estádio do Fluminense. É, o Jô Soares, que é outra bichona, todo mundo sabe. Eu só não sei como é que alguém faz pra comer ele. Não imagine. Não imagine, cara. Por favor. Mas assim, se você imaginar e conseguir materializar, por favor, também não mande o vídeo pra ninguém. Né? Não é só pra gente, não. Faz isso, não. Mas o Fluminense, cara, o Fluminense implora, né? O Fluminense conseguiu eu não sei como chamar isso, cara, mas o feito absurdo, façanha, sei lá o quê. Cara. A façanha, obrigado, cara. Você é um homem de muitas palavras. Acho que você é meio tricolor também. Mas assim, ele conseguiu a façanha, né? Segundo o nosso amigo Chacal, de confeccionar um bandeirão do Pedro Bial, cara. Que cara, time. Foi demais, né, cara? Que não quer ter. Faz um bandeirão do Pedro Bial, cara. Cara, o Fluminense, ele tem esse estereótipo zoado e ele faz questão. Questão de reforçar, né, cara? Eu não sei se todo mundo que tá ouvindo sabe, mas o patrocinador oficial do Fluminense atualmente é o Frescato, cara. Frescato. Eles botam no ombrinho ainda. Exatamente, pra dar o beijinho no ombro, né, cara? Exatamente, cara. É assim. Pô, mas o que você pode esperar, né, cara? Numa torcida que leva maquiagem pro estádio, cara. Pô, torcida pó de arroz, cara. Pó de arroz com orgulho. Pô, um monte de homem maquiado. Você não pode esperar nada diferente, cara. Pois é. Todas, cara, as torcidas aqui do Rio tem um nome mais ou menos, né, cara? Tem a Força Jovem, tem a Jovem Fla. Agora, a do Fluminense, cara, é a única que botou um nomezinho meio estranho, né? Yang Flu. Qual é a porra da torcida? Pode se chamar Yang Flu, cara. Por que Yang Flu, cara? Vocês não acham que esse nome Yang Flu tem tudo a ver com esse ar de torcida com cultura, de torcida refinada, entendeu? Eu acho que tem tudo a ver, cara. Então, é por isso, cara. Até porque o perfil de tricolor é o quê? É aquela torcida do cara balzaquiano, né? Solteirão, nunca casou, nunca teve uma namorada. Recebe muitos sobrinhos em casa. Sobrinhos jovens, altos, fortes. Ombros largos. Né? Morador da Zona Sul e tal, Copacabana. Né? Exatamente. Ipanema, Rebronx. Mas assim, e todos eles podem reparar que assim, o contingente de tricolor no carnaval é muito menor do que o normal, cara. Tipo, todos eles somem, tá ligado? Na mesma proporção que aumenta a dos caras travestidos durante o carnaval, entendeu? Então é uma coincidência impressionante, assim, eu não sei porquê, entendeu? Mas é uma coisa sensacional. E você falou do negócio da maquiagem, cara. Eu acho que essa não é maquiagem, não, é talco pra bunda mesmo, que eles levam. Casa lá, entendeu? Não duvido, eu tô se preparando pra mais tarde. É, exatamente, cara. Mas... É porque o implode não aparece, não dá o mesmo efeito. Entendeu? Pode crer, hein, cara. Muito detalhe, né, cara? Mas então, galera, eu acho que o São Paulo não fica muito atrás, não, hein? Ou fica por trás, ou reveza. Quem sabe, né? Mas, cara, a torcida do São Paulo de vez em quando surpreende, cara. Vocês lembram na final de um campeonato paulista quando eles soltaram fumaça rosa no estádio, cara? Fumaça rosa, cara, sensacional. Foi o Vampeta que botou o apelido deles de Bambi por causa disso, cara? Foi exatamente ele, cara. Cara, fumaça rosa é muita forçação, né, de barra. É isso aí, cara. É realmente a torcida irmã do Fluminense, porque a do São Paulo também tem esse esquema de ser uma torcida mais elitezinha, entendeu? O pessoal se achar um pouquinho mais nobre, superior. É isso, cara. São torcidas irmãs. São duas filiais do mesmo clube, sacou? Mas pois então, é. Como eu falei, são amigas e rivais, né? Porque da mesma forma que o São Paulo vai lá, joga fumaça rosa e tal, a torcida do Fluminense não fica atrás, né? Vai protestar, leva a bonequinha. Vocês lembram disso, cara? Os malucos levaram boneca, cara, pra porra da arquibancada. Que sacanagem. Aí ainda zoa ainda. Eles mesmos vão falar que o time é time de boneca, cara. Pô, gente, era o que eles tinham em casa, galera. Pô, tinha que improvisar, né? É, o cara, isso cada música tem, né? Tem a música, tem. Cara, mas, porra, tá sacanagem, que é, né? Sabe o que é irônico, cara? Que o Vampeta, que foi o cara que zoou os São Paulinos de Bambi, foi justamente o jogador que fez mais sucesso com a torcida do São Paulo, né, cara? Porque o Vampeta, como alguns de vocês talvez se lembrem, lançou aí uma revista masculina, né? Ou como é que a gente define isso? Não, não é masculina, é revista gay mesmo. É. Tipo, o nome da revista, acho que era G Magazine. Foi a G que ele pousou? Ah! Pô, ele passou bem tal, cara. Porra, eu nunca vi o cara te passar tão bem, cara. Pô, cara, eu não sei, eu não lembro direito, porque eu sei que eu comprei aquela revista, mas já faz tanto tempo que eu perdi uma mudança, entendeu? Entendi. Eu enrolei ela, acabei perdendo, pode falar, cara. Não, isso aí. Eu olhei pra te dar uns tapas no dia. Ah, cara, sei lá, cara. Eu acredito sim que a maioria do pessoal que comprou seja tricolor, tanto de São Paulo quanto do Rio, cara. Isso eu não duvido nem um pouco. E agora, a gente falando da questão ainda do Bandeirão, do Pedro Bial, cara, isso aí pra mim é falta de ídolo também, cara. Porque o Fluminense. Quem é ídolo do Fluminense, cara? O Papa. O Papa João Paulo II. Grande Papa, cara. É, se alguém contasse pra ele o que, que significa torcer pro Fluminense, tem certeza que o Papa ia querer, cara. Assim, antes o Papa do que o Fred, né, cara? Com certeza, cara. E a musiquinha do Fred, alguém sabe como é que é? Pô, eu já não me recordo, eu não acompanho tanto assim esses times, não. Não tenho nenhum preconceito, não me entenda mal, mas é porque eu prefiro gastar tempo com outras coisas. Eu ouvi dizer que o Fred ia pegar alguém, mas eu não sei muito bem o que isso significa. Cara, por isso que a torcida gritava, cara. Eu tinha um amigo tricolor que ele dizia o seguinte, cara. Ele dizia que ele tinha vergonha da torcida do Fluminense, porque ele ia nos estádios, ele era tricolor, ele ia nos estádios, as torcidas adversárias cantavam, pulavam, gritavam, a torcida do Fluminense ficava calada e de vez em quando aplaudia. O pessoal, sei lá, achava que tava assistindo tênis, não sei. Mas aí, depois que começaram com essa musiquinha do Fred, a torcida começou a gritar loucamente, cara. E agora eu entendi tudo, cara. Agora eu entendi tudo. O Fred vai te pegar. Pô, todo mundo se sentiu abraçado ali, cara. Todo mundo se sentiu na esperança. Eles gritam um pro outro, cara. Você não tá entendendo. Porra, eles cantam aquela musiquinha lá. Fred vai te pegar. Ainda faz sei lá que porra é essa, um gato viado, que porra que ele faz. É uma pantera, cara, cor de rosa. Cara, puta que pariu. Agora, entre outras coisas, né, o São Paulo tem parecido com o Fluminense e o lance dos ídolos, né, porque eu acho que como o Fred também, eu sempre desconfiei do Fred, cara, o Fred não me engana não. Aí agora tem um viadinho que foi pro Vasco aí, o tal do He-Man da o torcedor do Fluminense chamava o cara de He-Man das Laranjeiras, que era o... O maluco ali. Rafael Moura. Não é Rafael Moura, não. Diguinho. O He-Man era o Rafael Moura, eu que tô confundindo, eu não sei do que ele chamava. Eu devia chamar o cara de Barbie, sei lá, porque aquele cara é muito adulto. Sei o que ele tá fazendo no Vasco. Mas... Pô, tá se integrando, né, cara? Brinca essa parada. Aliviando o estresse da galera, foi. Encontrou na concentração, não pode entrar mulher, né, cara? O cara foi lá ser voluntário. Eu acho que o lance de não pode entrar mulher na concentração surgiu no Fluminense ou no São Paulo, cara. Que seria as dúvidas disso. Mas assim, não duvido muito, não. Como no Flamengo também, né, tem os craques lá que seguem a risca, né, o que seria a ideia do Flamengo, porra, a gente tem no São Paulo a mesma coisa, né, tem o Rogério Ceni, já ia falar o nome dele, Rogério Semen, que a galera zoa. Na verdade, a galera zoa o Rogério também, mas aí eu vou acabar me complicando se eu falar o nome que a galera zoa ele, que só tricolor é capaz de falar esse nome, mas depois eu escrevo pra quem quiser aí. E o Rogério Ceni foi autor de uma grande frase, né, cara? Que tá aí no YouTube pra quem quiser ver. É só jogar Rogério Ceni bambeada. Numa entrevista, o São Paulo perde um jogo importante, que eu não lembro exatamente qual era. E aí o Rogério Ceni vai lá e fala, ah, eu não sei o que aconteceu. O time deu uma bambeada. E a cara de azul, ele que bambi, né, cara? Pois é, vai lá e fala que o time deu uma bambeada. Aí rolou montagem, né? O pessoal tacando bambi, pulando enquanto ele fala. O time deu uma bambiada. O time teve momentos ótimos durante até os 35 minutos do primeiro tempo. Na hora que sofreu o gol, parece que deu uma bambeada. E, na verdade, o São Paulo tem esse lance, né? Porque, na verdade, tanto o São Paulo quanto o Fluminense tem uma disputa enorme para duas posições, né? Que não é de quatro. Tem uma disputa enorme para ver quem joga no gol e pra ver quem joga no ataque, né? Porque no ataque é quem recebe todas as bolas, né? E no gol é quem segura é todas as bolas. Ou deixa as bolas entrarem, né, cara? Ou deixa as bolas entrarem, cara. Então eu acho que... Ah, e quem tá no ataque também tá na frente de todo mundo, então... É verdade. Pois é, cara. Mas o São Paulo tem esse histórico mesmo. Você falou em Rogério Ceni, eles têm esse lance de o jogador ser muito identificado com a torcida. Tanto que o São Paulo tinha como um de seus craques até pouco tempo o Richarlison, né, cara? Bicharlison, por favor. O Bicharlison. Vai ter machado assim disso. Exatamente, sim. Pô, um jogador que usava uma chuteira de uma cor e a outra chuteira de outra, cara. Assim, me desculpa, cara, mas o cara tá assumindo qualquer coisa ali, entendeu? Gente. Ele fala. Simplesmente era muito à frente do seu tempo, gente. A gente não consegue entender o que... Ele era fashion, né, cara? Exatamente. Vocês lembram quando o jogador... Temos aqui o grande treinador de moda, que vai explicar pra gente sua tendência aí, cara. Pode falar, cara. Ronaldo Esper. Fala aí, Robinho. Bom, como vocês talvez não consigam notar, porque isso aqui é um podcast, eu não sou exatamente um cara muito entendedor de moda, não. Olha, cara, para de disfarçar. A gente faz essa voz postada aí, cara. Todo mundo pois sabe. Pois é, cara. Pode ficar à vontade, cara. Voltando aqui no assunto do Richarlison, vocês lembram quando o... Bicharlison. Do Bicharlison, exatamente. Quando um dos... O Fantástico anunciou que um atleta de um grande clube do futebol de São Paulo ia anunciar que era homossexual e anunciado no programa do Fantástico. Não sei se era ao vivo ou se era ou alguma coisa do tipo. Mas teve um anúncio desse... E aí fez um rebuliço e etc. E aí entrevistaram o presidente do Palmeiras. Eu não lembro se foi do Palmeiras ou do Corinthians. E o cara virou e disse... Não, isso não tem nada a ver com o meu time, não. Richarlison não é jogador do meu time. Vocês lembram disso, cara? Não lembro não, cara. Eu lembro da situação, cara. Não lembro da entrevista do presidente do outro clube. Eu vou tentar pegar essa entrevista e vou colocar na postagem aí pra galera poder acompanhar quando tiver... Pra poder acompanhar no site direto. Mas, cara, foi sensacional, cara. Não, Richarlison não faz parte do meu time, não. Antes, por questão de isonomia, senhor Cirilo, porque o seu Paulo Morsa está sendo xingado pela torcida do Grêmio e pela torcida do São Paulo, que ele perguntou pro Muricy Ramalho, que é técnico do São Paulo, se tem jogador homossexual aí que vai anunciar na televisão domingo à noite que assume a sua condição sexual aí, que isso aí cada um tem a sua. E vamos que vamos. Por que pergunta só pro São Paulo? Então tem que perguntar. É do Palmeiras esse jogador, seu Cirilo? Não, o Richarlison quase foi do Palmeiras. O empresário, aliás, foi uma situação até meia. O senhor chutou o balde aí agora. E a partir desse momento, acho que o Richarlison desistiu, entendeu? Porque ficou todo mundo voltando as câmeras pra ele, os holofotes pra ele. E aí acho que ele ficou um pouco amedrontado, porque ele tava acostumado com os holofotes da boate apenas, né? Não com os holofotes, tipo, da imprensa, e acabou ficando amedrontado. Mas ele tentava disfarçar, cara. Eu lembro que uma época ele apareceu com uma namorada. Que era uma mulher, assim, espetacular, maravilhosa, não sei o quê. Era, tipo, namorada do Richarlison. Pô, o cara nunca teve namorada. Aí dizem que o cara é gay e ele aparece com uma namorada. Aí, falar que ela nunca apareceu de biquíni, então eu não acredito que ela não seja um traveco, não, cara. Mim... É impossível também, a gente não chegou a investigar isso. Cara, vocês viram, cara, o Kleber Machado falando, tipo, narrando e falando Richarlison? Porra, é genial, cara. Ele, cara, o cara toca pra ele, pega a bola, Richarlison. Aí ele já tenta mudar de assunto, assim. Exatamente, cara, muito bom, cara. Deu vantagem o árbitro. Jorge Wagner tocou. Boa bola pro Richarlison. Pro Richarlison. Pro Richarlison. Pro Richarlison. Pro Richarlison. Pro Richarlison. Pro Richarlison. Pro Richarlison. Excelente. Mas assim, não é só ele, ainda tem o Raí, por exemplo. Raí, pra quem não sabe, o Raí é marido do Zeca Camargo, né, cara? Mais conhecido como Jeca Camargo, né? Aquela bichona da Globo também, que apresentava o No Limite, e pra ele No Limite era Sem Limite, né? Pô, Zeca Camargo, Sem Limite total, né, cara? Vestido de odalisca dançando, cara. Caraca, cara, que coisa, cara, tenebrosa. Aí o Raí podia comer qualquer mulher do mundo, aí ele vai lá e come o Jeca Camargo. Pô, é sério, essa parada do Raí eu não sabia, não, cara. O Raí tem esse viés aí também? Pô, cara, olha só. Se for mentira, eu tô só replicando a mentira de alguém e não vou pagar a dívida pra ninguém. Então, se foda aí, tô mentindo na corrente mesmo. Então, tá parado. Não fui eu que contei a primeira, não. Tô só replicando mesmo, que nem corrente. Então, mas assim, o São Paulo, né, é uma coisa que eu não notei tanto no Fluminense, mas o São Paulo, eu vou até linkar aí, é um time que tem uma característica de dar mole na internet demais, assim. Tipo, o São Paulo tem muitas fotos, assim, bizarras, cara. Tem, tipo, tem uma foto que o torcedor no treino fazendo uma gangorra gay com o outro, assim, tipo, eles se abraçam, um sobe no outro. Tem comemoração de gol com o Bicharles aí, que ele fazendo a dança da bundinha lá, empinando a bunda, rindo que nem uma cachorra. Mas vocês não estavam com saudade disso, galera? Tem uma do Rogério Ceni, cara, que ele tá no treino, sentado, todo arregaçado em cima da bola, assim, tipo, todo felizão, tá ligado? É, não fico pesquisando essas coisas não, cara. Não, mano, precisa pesquisar. Toda hora tá na internet, alguém vai lá e manda uma foto e ri do São Paulo, assim. Tipo, manda, aí, São Paulino viado. É, o SPFW, né, cara? Não, o SPFC, né, cara? PFW, por quê? Fashion Week? Fashion Week, cara. Pô, os caras têm a bela fama mesmo, cara. Não tem como fugir, não. Então por que você critica o Richarlison? Ele só tava entrando ali no esquema da moda, galera. Pô. É. Pois é, né, cara? O cara tava no time certo. Exato. Mas, cara, isso hoje em dia é totalmente natural, entendeu? Totalmente normal, assim, não tem nada demais. A gente aqui não tem preconceito nenhum. Claro, até se a gente não tivesse, a gente não gravava com pombo, pô. Era o que eu ia comentar, entendeu? Tipo, todo mundo aqui é amigo, todo mundo é até mais que amigo. Opa! Opa! Não, cara, não deixa vazar assim, não. Pô, desculpa, né, cara? Tô expondo nosso relacionamento, né, cara? Cara, assim, o único problema da torcida de São Paulo é que ela sente uma dificuldade muito grande na hora de gritar o nome do time, né, cara? Quando eles chegam na segunda sílaba, a boca deles enche d'água, aí fica complicado. Então, mas o São Paulo, pelo menos recentemente, teve um ídolo sério, que era o Kaká, né, cara? Pois é, mas eu vi que ele teve que se transferir porque estavam começando a reclamar dessa fama do São Paulo na igreja, e pra ele não ter que sair da igreja, ele teve que sair do São Paulo. pra não correr o risco, né, de repente, tô ali há muito tempo, né, vai cair um sabonete aí, resolve pegar. Exatamente, eu ouvi dizer que ele era bastante assediado no vestiário, entendeu? Tá certo, cara. Então, São Paulo é isso aí. Meu Deus do céu, só viado mesmo. Pois é, essa é a fama de tricolor, cara. Assim, Fluminense, São Paulo, Grêmio, Bahia. Pô, Grêmio, cara. Cara, Grêmio não, cara. O Grêmio é um time que tem fama de viado duas vezes, né, cara? Tipo, primeira por ser tricolor e segunda por ser gaúcho, né, cara? É, ou primeiro por ser gaúcho e segundo por ser tricolor, né? É complicado definir. É um pouco complicado definir. É, como pra eles é muito complicado. Quem vem antes, quem vem depois, quem vem na frente, quem vai atrás. Exatamente. Cara, o Rio Grande do Sul tem esse problema porque, como o gaúcho tem a fama de viado, os dois grandes clubes têm a mesma fama. Então uma torcida fica, tipo, com possibilidade de zoar a outra, sacou? Pois é, eles são amigas e rivais também. Exatamente. Pô, uma torcida nova a outra. Eles ficam disputando quem é mais fashion em campo. Ai, qual é o vestido mais bonito? É o vermelho? Ah, não, tem que falar com o sotaque de gaúcho, né? Baque, qual é o vestido mais bonito? É o azul, é o vermelho? Que... Qual bandeirão tem mais lantejoula, tem mais purpurina? O Internacional já tem essa fama, mas o Grêmio leva uma desvantagem muito grande, cara, porque eles assumem a fama, sacou? Outro dia teve um episódio da torcida do Grêmio, que foi um episódio triste, de racismo contra um goleiro do Santos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, não vou fazer nenhum julgamento sobre ninguém, não sei quem tava certo, quem tava errado, mas o presidente do Grêmio resolveu defender a sua torcida. E ele falou, não, esse tipo de coisa de preconceito acontece nos campos do Brasil o tempo todo. A torcida do Grêmio, inclusive, sofre homofobia nos estádios brasileiros. E, cara, quando ele mandou essa, eu tive que aplaudir. Caralho, peraí, como é ele? Então ele assumiu? Ele assumiu, que é todo mundo viado e sofre... Ok, vamos dar fim. Ele sofre homofobia nos estádios brasileiros. Mas, cara, gente, palmas pra ele, cara. Vamos lá, como não usar uma torcida que, quando comemora, faz um negócio chamado avalanche, em que um cara vem descendo com tudo nas costas do outro, cara. E o cara que tá na frente só pressão da torcida inteira, cara. Tá ligado que o gremista vai pro estádio pra fazer isso, né, cara? Ele não quer assistir futebol, né, cara? Mas assim, esse negócio parou, esse negócio da avalanche, porque tava dando confusão, porque tava rolando porrada pra quem ia ficar na primeira fila e ninguém queria ir pra outra. Mas assim, eu acho que do Grêmio Internacional é basicamente isso, né? Os dois são meio viadinhos, que não tem problema nenhum, vou reforçar aqui, inclusive vou botar a gravação padrão aqui pra eu pedir desculpa toda vez aos homossexuais e dizer que a gente não tem nada contra eles. Porque a gente realmente não tem nada contra eles, mas as piadas de homossexuais são obrigatórias. Ah, tem o time da comunidade italiana também, né, cara? Grande. O Guarani da capital? Guarani da capital. Coitado do Palmeiras, né, cara? Palmeiras foi grande na época da Parmalat lá, que tinha leite pra todo mundo. Sacanagem, cara. Do São Paulo, não, né? Estamos no Palmeiras. Pois é, já mudou de time, cara. Eles fizeram lá uma parceria com a Parmalat, que também era de origem italiana, ainda é, né? Se existia a Parmalat, eu não sei se ainda existe. Acredito. Mas assim, nessa época o Palmeiras era bem forte, né? Mas eu acho que foi só, né, cara? Porque, assim, Palmeiras também já foi grande antes, porque parece que com essa unificação dos brasileiros, né? Tanto Palmeiras quanto Santos foram cada um pra 48 títulos brasileiros, sei lá quantos. Mas era tipo na época assim, que os campeonatos não valiam nada, eles ganhavam porque estavam disputando e pronto. É, porque, tipo assim, pegava, jogava Palmeiras contra o time de Roraima, entendeu? Eles falavam, ah, porra, tem um time de Roraima aqui. Tem algum time de Roraima, cara? Enfim, mas assim, jogava Palmeiras contra o time de um outro canto do país, aí eles falavam, ah, se traçar uma reta entre esses dois estados aqui, eu acho que dá pra dizer que pegou o Brasil todo. Então vale um brasileiro, gente. Exatamente. E aí rolava um jogo ali, amistoso, e quem ganhasse era campeão brasileiro. Então, com isso aí, Palmeiras e Santos devem ter mais títulos que todo mundo somado, entendeu? É, a taça de bolinhas deles aí é tipo, sei lá, tipo um brinquedo homossexual que o torcedor de São Paulo do Fluminense gosta de usar. Mas assim, o Palmeiras, ele tem essa zoação de porco, né? Porque é o mascote deles, né? Exatamente. Fora isso, eu acho que é o fato de ter muito maluco, né? Também a torcida do Palmeiras, uma torcida que é conhecida aí por mano da quebrada, velho. Pois é, né, cara? É a torcida rival do Corinthians em mais de um sentido, né, cara? Não é só o time que é rival, mas os caras são rivais na marginalidade também. Não no mesmo nível. É, a torcida do Palmeiras é punk, cara. Os malucos... Assim, eu fico tranquilo porque eu sou vascaíno e a torcida deles é até meio próxima da torcida do Vasco. Mas é tenso o bagulho lá, cara. Tanto a torcida do Corinthians quanto a do Palmeiras são bravas, mano. Não sei se é maloqueiro também que rola na torcida do Palmeiras, mas se não é... É psicopata, entendeu? Os caras, cabeça raspada... E... Galera violenta, agressiva... Assim, São Paulo não tem praia, né, cara? O cara que não gosta de shopping tem que arrumar alguma coisa pra fazer, né, cara? Vamos queimar um ônibus, vamos bater no Galeano. Caralho, pior que é Galeano, cara. Galeano é um cara que pra mim, ele é o Palmeiras, cara. É o Marcos ou o Palmeiras, cara? O Marcos, né, cara? O grande Marcos que tá ficando cada vez mais parecido com o seu boneco. Mas, assim, além do Palmeiras em São Paulo, tem o Santos, né? O Santos que é um time de outrora, né? É um time do Pelé, né, gente? Aquele time pois lá é, que... Cara. Sobrou camisa branca. Vamos botar um escudo aqui e pegar esse pijama aqui pra uniforme. Pô, o Santista sonha com o Pelé até hoje, né, cara? Zé, eles estavam muito esperançosos de que ia surgir um novo Pelé por aí, né? E o Santos, de tempos em tempos, arruma um novo Pelé que fica um pouquinho de tempo e, de repente, desaparece, né, cara? É, assim, o Santos faz direito o que o Flamengo tenta fazer, né? Porque enquanto o Flamengo surge com promessas, né? Negueba, Drogbinha, Torozinho... Adrian! Matheus! Não, e tu tá lembrando de coisa que nem os familiares vão lembrar, cara. Não, Matheus, o filho do Bebeto, cara, recente. Recente. Cara. Porra, beleza, cara. A jogada mais brilhante do Matheus foi nos braços do Bebeto na Copa de 94. Foi a única coisa que o Matheus fez, cara, na moral. É, que verdade, cara. Pois assim, eu digo o seguinte, enquanto o Flamengo tá lançando esses malucos aí do Paraguai, esses caras nada a ver, que são promessas do Carioca, né, que nunca passam. Do Carioca, nunca vingam. O Santos de vez em quando lança aí um Robinho, um Diego, né? Agora. Lançou o Robinho, cara. Olha só que coisa impressionante. Lançou o Neymar. Assim, às vezes o Santos toma de Flamengo também. Lançou o André, aquele atacante que jogava na época do Neymar no Santos, jogou junto com o Neymar e o Robinho. Foi pro Vasco e. Não, o André é muito escroto, cara. Aquele maluco tem cara de boneco, tá ligado? Pra mim, ele corre que nem um boneco. Aquele cara é tudo desengonçado, cara. Puta que pariu, cara. Tem um ódio desse. Pô, mas na época de Neymar ele fazia um monte de gol, né, cara? Todo mundo. Ah, o nego chutava a bola em cima dele, cara. Pô, ele e o Zé Love, né, cara? Ele e o Zé. Caralho. Cara, o Santos era foda mesmo pra conseguir botar o André e o Zé Love pra fazer gol, cara. Pois é, cara. Pô, palmas pro Neymar, palmas pro Deus. Eles ganharam a Libertadores com Zé Love no ataque, foi isso mesmo, né, cara? Cara, eu me recuso a acreditar nisso, cara. Não me lembro bem. Puta que pariu, acho que foi isso mesmo, cara. Ganharam com Zé Love no ataque. É porque, assim, o Santos, ele ganha umas paradas, cara. Só que o Santos, ele é meio que um time apagado. Até pela porra do uniforme deles, que é aquele pijama todo branco, tá ligado? Eu não sei, cara. Parece que o Santos faz acaba parecendo menos do que os outros times fazem, entendeu? Eu tenho essa impressão aqui do Rio, entendeu? Eu concordo, cara. A conquista do Santos, cara, ela fica em evidência no momento da conquista. Meses depois, ninguém se lembra mais, cara. É porque o Santos não tem torcida pra ficar falando que ganhou, cara. Ninguém te zoa quando o Santos ganha alguma coisa. É verdade. Porque ele ganhou uma Libertadores, cara. E, tipo assim, eu mal me lembro dessa parada, sabe qual é? Tipo, as outras Libertadores todas eu lembro. Quem ganhou, como é que foi e tal. Agora o Santos, sei lá, cara. Parece que o Santos faz, assim... eu não sei se é impressão minha, se é bobeira, entendeu? Mas, assim... a galera acaba lembrando mais dos jogadores do Santos, que o Santos revela, né? E vende lá, vende por uma fortuna, né? Vende bem os caras e o dinheiro some. Porque eu nunca vi isso. O Santos vai lá, revela o maluco, aí o maluco sai por um preço de um time inteiro. Aí no outro ano eles não conseguem formar um time. Isso, né, cara? Isso é inexplicável, cara. Tinha que fazer um infográfico, sei lá, uma paradinha pra conseguir explicar pra onde vai o dinheiro do Santos, cara. Ah, eu sei como é que pode ser. Eu sei como é que pode ser esse infográfico aí, cara. É só você botar assim, ó. Primeiro você bota como se fosse teoria de conjunto, você bota assim, Brasil, aí dentro você bota Santos, cara. Tá explicado, cara. Eles perdem dinheiro tudo de imposto, né, cara? É, imposto tem mais outras paradinhas, né? Imposto sobre crack, ia ser. Cara, é foda. Mas assim, esses caras todos que saem do Santos, eles têm meio que um estereótipo, né, cara? É tudo esses moleque marrento que não solta a bola, né? Os moleque que tem habilidade. Jogo sozinhos. É, mil dribles, várias paradinhas, não, pedalada e tal, meio viadinho, né? Tem até os caras que botam o apelido do mesmo nome dos caras, também viadinho, tudo baitola. Mas assim. É... Tá me tirando. Não, cara, tô botando. Saca, cara! A minha vez vai chegar, hein? Cuidado. Opa. Aguarda só agora. Então, gente, vamos continuar. Lembra do grande Pelé? Grande Pelé. Caralho, Pelé. Aí, vocês têm que... A gente ainda falou direito de Pelé, né, cara? Pelé, o jogador antepassado aí. Assim, o santista fica muito, muito sentido, né? Quando a galera começa a falar mal do Pelé. Porque Pelé calado é um poeta, segundo o Romário, né? Segundo o Romário, né, cara? Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? Não, o Gerson Canhotinha de Ouro, ele costuma dizer que o Pelé é um excelente jogador, melhor de todos os tempos, é incrível. Mas o Edson só fala merda, meu irmão. Foda, né, cara? O Santos também é conhecido como time de velho, galera? Com certeza. Certamente, cara. A gente tá falando aqui de Pelé e eu me lembrei de um comercial que ele faz, que é uma propaganda de remédio pra... Impotência sexual, cara. Sensacional. É. Aí, tu gaguejou muito pra falar isso, hein, cara? Achei uma parada estranha também, cara. Acho que ele ficou com medo de citar o remédio, ficou com medo de citar o problema. Eu não queria fazer propaganda de graça. O remédio, assim, aí o cara falou o nome da substância rapidão, a gente nem conseguiu ouvir. A gente nem conseguiu entender. Na verdade, eu só não queria fazer uma propaganda gratuita, entendeu? Mas então... é aquele remédio de... É um remédio ou é um grupo, cara? É alguma coisa contra impotência sexual. É, não era um remédio. Era, na verdade, acho que era uma clínica, alguma coisa acho do tipo. É clínica. É. É pra broche. Exatamente. É, exatamente. Era uma parada pra broche. E aí também dos torcedores, nossos queridos torcedores do Coritiba, que são chamados de broches por causa do símbolo do clube, que é o vovô coxa, cara. Vovô coxa. É porque o saco dele bate na coxa? Qual é o problema do vovô? Deve ser, né, cara? Mas que dúvida de viado também minha. Vai tomar no cu. Acho que eu tô ficando infectado por esse episódio, cara. Pois é, cara. Sua mente tá funcionando meio mal. É, eu não sei muito bem, não, cara. Pelo que eu te conheço, acho que isso vem de mais tempo, hein? Que isso, cara. Não me explana. Fale com o seu médico. Eu falaria. Caralho, aí o cara tem que ganhar muito dinheiro, né? Não, cara. Pelo mal pra ele, não. Ninguém nunca vai associar o Pelé com brocha. Que isso, o cara, mano? Já comeu a Xuxa, né, cara? Então ele pode ser brocha já. É, mas até aí, até o garotinho já fez isso, né, cara? Caralho. Não, detalhe. O garotinho comeu a Xuxa. Comeu a Xuxa não, né? Porque só gravou o filme. Mas assim, ele pegou a Xuxa antes do Pelé, cara. Então ele poderia zoar o Pelé. Imagina esse moleque a gente. Ah, pegou babado. em Minas só tem dois times, né, grandes. É tipo o Rio. Mas assim... É, na verdade, o Rio tem três times grandes, né, cara? É, Minas é tipo Rio Grande do Sul, que só tem dois. Minas é... Eu discordo que tenha três clubes grandes, mas beleza. Assim, eu acho... Explica aí, quem são os grandes de Minas? Ipatinga e quem? Ele fala pra ter que tá falando. Não, cara, é o Cruzeiro e o Patético Mineiro, cara. Ah, o Cruzeiro tu não zoa, não, né? Não, cara. Pô, como é que zoa o poderoso Cruzeiro, pô? Tantas vezes campeão brasileiro recentemente. Ah. Pô, um time que tá sempre bem, tá sempre lutando lá em cima. Um time que apresenta um futebol bonito, vistoso, entendeu? O time dos Smurfs? É o time dos Smurfs, cara. As Três Marias. Eles vão o Cruzeiro em cima. Mas assim, tipo assim, Cruzeiro e Minas, cara, eu pra ser sincero, não entendo muito não, cara, da rivalidade deles, do que eles se zoam. Eu sei que, assim, o Atlético Mineiro é muito zoado porque, tipo, ganhou o primeiro brasileiro, nunca mais ganhou porra nenhuma, entendeu? De brasileiro. Aí veio ganhar uma Libertadores agora e conseguiu se livrar de um karma, né? É, o Atlético não ganha nada, mas com essa Libertadores ele já passou o Fluminense, né? Pelo menos ele já tem título internacional, né, cara? Pois é, cara, é verdade. Quem não passou o Fluminense, né, cara? O Cruzeiro, em relação ao Campeonato Mineiro, ele é muito freguês do Atlético Mineiro, né, cara? O Atlético Mineiro ganha direto, diretão essa parada. Então, assim, eles não ficam muito tempo sem ganhar um título e tal, mas, assim, ganhar de expressão mesmo, eles ficaram um tempão aí, entendeu? Ainda estão na fila do brasileiro aí, de vez em quando eles vão lá, chegam perto, mas não ganham, não. E aí eles são zoados, entendeu? Agora, a zoação em si mesmo, de como a gente falou agora, de viado, fudido e tal, não conheço muita coisa não, né? Se a minha mãe ou alguém que estiver ouvindo aí souber, pode mandar um recado aí pra gente, pra de repente a gente matar essa dúvida aí, cara. Acabei de receber aqui o comunicado da produção. Eles disseram que ninguém sabe como é que eles se zoam, porque mineiro come quieto, entendeu? Ninguém nunca sabe de nada. Que pariu. Deve ser que viado, então, né, cara? Só que lá é, né, eles são, né, não bota a bandeira do Pedro Bial, né, o goleiro não senta na bola, não tem essa parada. Mas também tinha te chamado, né? É, mas é mais escondido. Se bem que não, né, cara? Agora o Richarlison foi pra Atlético Mineiro, não sei se já saiu. Já saiu. Ele tava no Atlético, saiu... Pera aí, eu tô me confundindo aqui, porque eu sei que ele tava no Vitória e aí deu alguma merda no Vitória, ele falou que ia encerrar a carreira, foi jogar vôlei, é uma mão de merda. Aí encerrar a carreira no Vitória porque foi vice, né? Porque o Vitória é vice direto, né, cara? Pois é, cara, o Vitória tem esse problema, né, cara? O Vicitória, cara. Então, mas assim, em relação a Bahia e Vitória, tem a zoação, né, de um ser o time dos riquinhos e outro ser o time dos fudidos, né? É, eu só não sei se os riquinhos são tipo os daqui do Rio e lá de São Paulo, né? Tem aquela marca associada que a gente explorou pouco aqui nesse episódio. É, agora, é uma coisa curiosa porque a galera rica, né? O time rico lá da Bahia é o rubro-negro. Isso acontece lá. Que todos os outros cantos... Pois é, cara. O rubro-negro é o cara fugidão, né, cara? É o maloqueirão, é o zoão, né? É o time roubadão. Exatamente. Pô, o rico é justamente o tricolor, né, cara? E o rico é o tricolor. Olha só que contraste bonito, cara. É porque que fala toda que regra... Bahia, já toda regra tem a sua exceção. Todo país tem sua Bahia. Né? Pois é. E uma outra parada que também é meio zoada aqui no Bahia e Vitória, a gente tava falando desse lance do rubro-negro ser o time que é o rico e do... tricolor seu pobre, tem uma outra parada que também contrasta com o Rio de Janeiro, cara. Porque o rubro-negro é o vice na Bahia, cara. E, pô, a gente sabe que lá no Rio, se tem um time que tem fama de vice, é o Vasco, né, cara? Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Aí eu discordo de você. Eu vou ter que discordar. Cara, olha só. É, beleza, o Vasco foi vice aí várias vezes, né? Mas aí a gente tem que computar, né, influências externas, a gente tem que computar árbitros, né, também, que jogam junto com o Flamengo. Mas aí vai virar um outro podcast, vai virar uma outra discussão. Você Exatamente, vai falar que a gente é chorão. Não, mas assim, o Vasco tem acumulado diversos vices pro Flamengo, infelizmente, entendeu? Só que a grande verdade é que hoje em dia o Vasco é campeão, carioca! Ah, cara, essa parada do Vasco, cara, é realmente impressionante. Porque o Vasco foi campeão esse ano, né? Ano de 2015, o Vasco foi campeão estadual. Depois de 13 anos sem ganhar um título em que só tem 4 times disputando. É, na verdade, 12 anos, 13 anos não, depois de 12 anos. Uhum. Assim, se fosse um uísque, tava numa boa safra aí. Mas... Assim, uma piada. Não, mas, cara, é uma situação um pouco complicada, né, cara? Porque o Vasco, ele nem sempre teve essa fama zoada aí. O Vasco, ele passou por um período que ele tava com um time muito bom, tava bastante vitorioso, só que ele acabou acumulando alguns vice-campeonatos seguidos pro Flamengo, né? Ele foi vice pro Flamengo 3 vezes seguidas, em 99, 2000 e 2001. E aí ele começou a ser chamado de vice, né? E aí, só que aí ele começou a disputar alguns outros torneios em que ele acabou ficando como vice. Tipo, disputou o Mundial da FIFA contra o Corinthians e perdeu na final. Perdeu outros campeonatos estaduais pro Flamengo. Eu não me recordo agora os anos e não vou me dar o trabalho de pesquisar, mas um deles foi agora ano passado. É, que por sinal, né, com gol irregular aos 46 do segundo tempo, né? Não, isso não é o 48. Caso. Isso você, não é o caso. Você tá sendo redundante em falar que o Flamengo é roubado, cara. Eu acho que você, como podcaster, tem que evitar isso, cara. Você ser redundante a esse ponto, entendeu? É verdade. Só falar que o Flamengo ganhou, cara. Fala que o Flamengo ganhou, tá tudo resolvido. Isso aí, o Flamengo ganhou, exatamente. Roubado. E ainda teve... Roubado. Então, sendo redundante. Mas ainda teve o vice pro Flamengo na Copa do Brasil também, né, cara? De 2006, né, cara? Uma situação maravilhosa. Cara, assim, foi uma época muito boa. Esse reinado vice aí do Vasco foi excelente. Porque, assim, o ouvinte não sabe, mas o Robinho é meu irmão, né? E, assim, eu passei muitos anos, cara, tendo a felicidade de comemorar títulos. Tipo, isso é muito sem vergonha, cara. Comemorar título roubado. Você não tem vergonha na cara de você. Não, cara, é porque acabou de comemorar um título roubado. Gostoso, cara. Ah, vai se ferrar, cara. Ah, roubado, caralho, vai tomar, não. Caralho, bota pia aí nessa porra aí de São Foda-se. Vamos lá, cara. Olha só, o título que o Vasco ganhou não foi roubado, cara. O lance contra o Flamengo foi um lance duvidoso e o Flamengo teve um lance exatamente igual num campeonato anterior, apitado pelo mesmo árbitro. Peraí, não vamos entrar nessas questões. E o árbitro apitou a favor do Flamengo. Ninguém reclamou. Não, peraí. Se a gente for ficar falando disso, a gente vai ficar discutindo um tempão, esse programa não vai acabar nunca. E assim, verdade seja dito, o que importa é o que ficou pra história, e se você for olhar lá na história, o Vasco é campeão. O Flamengo roubou todas as finais que... E o Flamengo é campeão. Não é isso que fica escrito na história lá. Se você for olhar na história, de 97 a 2000, o Vasco foi um mega papão de títulos. Só que dali pra frente, cara, o Vasco continuou chegando nas finais. Só não tinha a determinação suficiente pra ser campeão. Você tinha um time... Só tava grande, tem um grande problema. Crise financeira. O Vasco tem um grande problema que os jogadores do Vasco já admitiram que tem trauma do Flamengo, entendeu? Não é juiz. Os caras chegam na frente do... Os caras chegam em campo contra o Flamengo, os caras tremem na base. É igual a seleção brasileira contra a seleção da França. Cara, a seleção da França pode ser inferior, mas se o jogo estiver valendo alguma coisa, a seleção brasileira treme na base, cara. É a mesma parada, entendeu? É que o jogador do Vasco fica com medo, aí, pô, já que o jogador do Vasco fica com medo, o juiz acaba dando um gol ilegal pro Flamengo, então... É complicado, sabe? Quando o juiz anula um gol que a bola entrou 50 centímetros, sabe? Quando... Não, cara, olha só, os juízes erram, cara. A gente vai entrar no campeonato. Então, mas o cara tava prestando atenção em outra coisa, pô. Ele tava mandando na jogada. Ele tava no WhatsApp. O trabalho dele é só olhar aquilo, cara. Você tinha... Bom, a gente desistiu aqui, cara, porque tava foda. Depois de, sei lá, 40 minutos, uma hora discutindo sobre o Vasco Flamengo aí, a gente já se ofendeu, já se xingou, mas todo mundo já se beijou, se patou. Sacanagem. Foi sacanagem mesmo que rolou. Mas assim, depois de tudo isso, a gente se resolveu aqui. E eu acho que a gente tem que falar de outros times aí, né, cara? Porque tem aí uma miscelânea, os outros, né, que a gente pode citar. Exatamente, né, cara? Aqueles times que não estão figurando, assim, entre os maiores clubes do Brasil, pelo menos não tem nenhuma característica que seja muito relevante ou muito marcante, mas que talvez valha a pena a gente citar só pra poder dar aquela valorizada, né, nas equipes, etc. Vocês querem começar aí por quem? Ah, tem o Paraná, cara. Tem o Atlético Paranaense, né? Você tem o América no Rio, né? Isso. Pô, a fama do torcedor da América, cara. O torcedor da América, na verdade, é todo carioca, né, cara? Porque o América é o segundo time de toda pessoa que nasceu no Rio de Janeiro, né, cara? Pois é, né? Verdade. Já teve como grande ídolo o eterno Romário, né, cara? Pois Romário, é, cara, é verdade. Nossa, América, Romário, segundo ele mesmo. Romário é fanfarrão, né? A gente não falou também do Brasiliense, né, do Ceará. Ceará, que por sinal, também tem como mascote um vovô, então a gente já pode imaginar que fama eles podem ter, né? Uhum. É, o São Cristóvão ganhou o Campeonato Carioca e é o clube que revelou o fenômeno, cara. Pois aqui é, nasceu verdade, o fenômeno, cara. Exatamente, isso é verdade. Tipo, o time tem sua importância no cenário nacional e internacional. Sim, sim, acho que vale a pena ser citado. Tem o quê? Madureira também, Madureira de vez em quando bota um time bom aí pra competir, de vez em quando pinta na semifinal do Carioca, né? Sim, Volta Redonda de vez em quando é perigoso também. É, o Ituano, que pô, foi campeão paulista recentemente aí, né, cara? O professor é o Caetano, né, cara? São Caetano, cara. São Caetano, grande time do Ademar. Time do Ademar. Futebol americano. Tem o Serginho também, que deu ruim pra ele. Serginho marca passo. Sacanagem. Cai vacilo. Meu Deus do céu. E mais alguém, cara? Mais algum time? Mais alguma coisa que vocês conseguem lembrar, que vem à mente? É, foi o Santo André que ganhou do Flamengo na final da Copa do Brasil? Foi, cara. Santo André. Grande Santo André, cara. São Paulo. Grande Santo André. Santo André me fez muito feliz, cara. Então, mas assim, o Júlio César não. O Júlio César ficou magoado. Só chorando. Outro goleiro que estava chorando foi o goleiro Bruno, né, cara? Algum tempo aí. Tem explicação, goleiro Bruno? O goleiro Bruno saindo de campo chorando aqui? Tem explicação? Não! Bruno, tem explicação? Bruno deixando de campo chorando. Tem explicação essa derrota, Bruno? Não tem, não. Agora, depois dessa citação, que também é muito importante, tem mais alguma coisa pra gente falar, cara? De algum time? Acho que não, né, cara? Pô, acho que não, cara. Não me recordo de mais nenhum, não. Já falou da maioria. E pra você que sentiu que seu time não foi representado, ou que o seu rival não foi representado, coloca lá nos comentários, cara. Manda um comentário pra gente, manda um e-mail pra gente. O nosso endereço é boleiragem@10ou2.com.br. Lembrando que 10ou2 é por extenso. E, pô, vai ser importante pra gente ter esse feedback de vocês, saber o que vocês acharam do programa, saber o que vocês acharam das besteiras que a gente falou. Então, pô, colabora com a gente e manda essa mensagenzinha aí pra que a gente possa fazer os próximos programas cada vez melhor. Sim, sim. Mas assim, cara, ficou faltando um lance que a gente pensou aí, né, pra agradar a galera. É verdade, é verdade. Na verdade, a gente pensou num lance pra se zoar mais ainda, cara. Se já não bastasse esse programa. Se já não bastasse, mas assim, todo mundo vai relevar porque é o primeiro episódio, entendeu? Então tem aquele lance do, né, é uma parada excêntrica, uma parada fora do comum, uma parada que tá aí pra ser cultuada daqui. Não, caralho, que merda que eu tô falando. Todo mundo vai zoar isso pro resto do tempo. Mas tudo bem, cara, quem tá aqui pra gravar podcast não pode ligar pra essa porra, entendeu? Tá aqui pra pagar mico mesmo. E fazendo parte da pagação de mico, a gente bolou o seguinte, cara. Ao final de cada programa, né, ou até vocês enjoarem, ou de repente esse vai ser o primeiro e último, a gente não sabe, mas a gente vai parar pra fazer o seguinte. Vocês vão ter a oportunidade de zoar um membro no próximo episódio. Por quê? No próximo episódio, em algum momento, né, a gente vai colocar um dos participantes pra narrar um gol específico, né, muito marcante pra gente. Vocês que se fodam. Mas pra gente são gols muito marcante. Então a gente tem três opções aqui pra vocês escolherem, né? Provavelmente não vai ser o meu, porque a minha mãe vai ser metade das pessoas que vai ouvir esse podcast, como eu falei, e eu vou botar ela pra votar em um dos outros dois. Mas as opções são, primeiro, o Chacal, narrando o segundo gol do Cabanhas na Libertadores de 2008. Gol marcante. Que marcou. É, cara, contra o Flamengo, foi muito triste. Sim, é um gol sensacional. Foi um dos gols mais felizes da minha vida, né? Aquele, o leitão do Cabanhas lá, que depois só fez tomar um tiro na cabeça e voltou a jogar o cara. Voltou a jogar, pô, exemplo de vida. É, o cara é o exterminador do futuro. Quase ele foi lá, fez uma jogada de sinuca, né, no qual ele bateu na outra bola e a bola passou por cima do goleiro. Mas foi incrível, cara. O segundo gol, né, a segunda possibilidade seria eu, né, que vocês não vão escolher, claramente, fazendo o gol do Obina na final da Copa do Brasil, né, uma coisa que por si só já é impressionante, mas não é tão legal. E o terceiro seria o nosso amigo Robinho narrando o gol do Raul contra Toca o Vasco na final. Toca Raul. Que pôs a gay, hein, cara. Puta que pariu. Eu não vou nem comentar. A gente já falou do Fluminense. Então, o gol do Raul na final do Mundial de Clubes. Um gol que, pra mim, é fictício. Não rolou, não. Isso aí é tudo bobagem, intriga da oposição. Invenção da mídia. Invenção da mídia. A Rede Globo que tá manipulando a cabeça de vocês. Mas, ainda assim, eu acho que é uma opção melhor do que o gol do Obina na final da Copa do Brasil. Mas, assim... Clássico, o gol do Obina na final da Copa do Brasil é muito mais engraçado, cara. Que isso, Foi um gol escroto, cara. Foi o gol do Obina. Por isso que é engraçado, cara. É não, não, gol nada a ver, gol em qualquer coisa, cara. Então, pô, mas galera... Cabanhas rolou na bola, galera. Tem o Cabanhas aí, cara. Cabanhas parte candidato. Eu voto no Cabanhas. Minha mãe também. Assim, eu só espero que, de certa forma, esse podcast não tenha sido um completo fracasso, né? Eu vou acabar me convencendo disso enquanto a gente vai fazendo a edição, junto do Robinho e do Chacal. Mas, assim, se ficou bom, vocês sabem que a gente tá foda na edição, porque o primeiro episódio é sofrível, né? A gente espera melhorar até o episódio número 48. E contamos com os comentários de vocês, contamos com a zoação de vocês. E é isso aí, cara. Futebol é zoação, podcast é zoação, a gente não consegue falar sério e o ritmo tem tudo pra ser daí pra pior. Então, tamo junto. Ah, peraí, pô. A gente quase esqueceu aqui do Botafogo, pô, de Ribeirão Preto. Caralho, cara. Botafogo de Ribeirão Preto, cara. Ah, pô, agora não dá, não, cara. Pô, agora já era, cara. Foda-se. Já passou, pô. Perdemos a oportunidade. Deixa pro próximo episódio aí, a gente fala dele. É.